Olá, aqui é o professor Ricardo Rodrigues. Estamos apresentando esse curso de Logística Portuária Intermodalidade aqui na internet. Espero que gostem. Obrigado. Essa é a aula 6 de uma série de 6 aulas do curso de Logística Portuária e Intermodalidade. Nessa aula, vamos analisar 3 aspectos: o gerenciamento dos transportes e competitividade do sistema logístico como um todo, a avaliação de eficácia das operações, o impacto disso na logística de serviços e a avaliação de desempenho, considerando transportes, o sistema logístico e o nível de serviço. Esta sexta aula tem o propósito de fazer a conexão entre o bom gerenciamento do sistema de transporte com o bom gerenciamento do sistema logístico como um todo. Como nós vimos, o sistema de transporte é um dos aspectos mais importantes das funções logísticas e é aquele que está mais diretamente ligado à prestação de serviço ao cliente, porque é aquele que entrega o produto diretamente na mão do cliente ou na porta do cliente. O sistema de transporte eficiente caracteriza, então, a boa definição de um sistema ou de um mercado de produtos. E lembrando que o sistema logístico tem como objetivo o produto certo, a quantidade certa, na hora certa e no lugar certo ao menor custo possível. Então, é o sistema de transporte que é aliado, eficiente, que é aliado às funções de gerenciamento da cadeia de suprimento, vão fornecer, digamos assim, o melhor desempenho e a maior competitividade do sistema logístico como um todo. Hoje em dia, a eficiência do sistema de transporte, como a maior parte das tecnologias industriais disponíveis no mercado, está intimamente ligado ao uso intensivo de novas tecnologias, ou da tecnologia da informação, ou a informática. Os exemplos onde esse sistema automatizado aumenta a eficiência do sistema de transportes, tá? Em sistema computadorizado que faz o roteamento, né, da entrega de um veículo de transporte. Ou aqueles programas que fazem uma alocação eficiente de tripulação à frota de veículos. E aqueles programas que definem a interconexão da programação de horário de veículos de diferentes tipos de modalidades de transporte. Os diferentes modais facilitam o uso da tecnologia de informação, como, por exemplo, o sistema ferroviário, como ele está restrito à circulação dentro de uma via segregada, então ele é mais propício ao uso da tecnologia da informação e da sua programação de atividade. O sistema de transporte rodoviário é aquele que mais sofre influências de trânsito e de congestionamento e, por isso, tem mais problemas na definição de um modelo computadorizado para a programação da sua eficiência de gerenciamento. Como vocês podem ver nessa figura, o gerenciamento do sistema logístico como um todo é um conjunto de atividade de custo que influi, que considera estoque, compras, sistema de informação, armazenamento, transporte e serviço ao cliente. No entanto, aquilo que faz a ligação da logística com o marketing, que é aquele que entrega efetivamente o produto na mão do cliente, é o sistema de transporte. Por isso, esse custo do transporte passa a ser o maior entre todos eles. Como nós estamos apresentando nesse curso, o conceito de logística integrada é um dos dos pontos mais importantes do gerenciamento logístico, porque ele vai avaliar esse compartilhamento de custos entre os diversos elementos participantes da cadeia, como, por exemplo, o fornecedor, o fabricante, o distribuidor, até colocar o produto na mão do cliente. E essas variações de custos são, tradicionalmente, o custo de transporte e armazenamento. O objetivo secundário, digamos, do sistema logístico é manter um fluxo constante de transformação de matéria-prima em produto final acabado. A consequência disso é não ter variação de preço, porque, como nós vimos nas aulas anteriores, uma variação brusca de preço na mão do cliente causa o efeito chicote que vai reverberando para trás, desorganizando a cadeia de suprimento. O sistema logístico, então, faz essa ligação entre a produção e o cliente e as estratégias de marketing para colocar produto na mão do cliente. Essa ligação é que efetivamente transforma as estratégias de produção e de marketing em bem-sucedidas. A grande vantagem competitiva do sistema de transporte rodoviário é a possibilidade de entregar o produto na mão do cliente, ou seja, o transporte porta a porta. Isso faz com que o sistema de transporte rodoviário seja o preferido no sistema de distribuição, já que ele tem uma variação muito grande de tamanho de veículo ou de frota, que pode servir aos diversos links que vão desde grandes armazéns até a padaria do lado da sua casa. Então, o tempo de trânsito, como você pode perceber, está ligado diretamente à definição do nível de serviço, porque vai definir o tempo que esse produto chegará à mão do cliente efetivamente. Portanto, existe, como nós estamos apresentando aqui nessa sexta aula, na primeira parte da sexta aula, existe uma relação direta da melhor eficiência do sistema de transporte e a maior competitividade do produto da cadeia de suprimento. Porque essa competitividade está ligada diretamente à entrega do produto ao cliente através do sistema de transporte. Então, o sistema de transporte é responsável principal pela definição do nível de serviço e da eficácia do sistema de logística. É o sistema de transporte que entrega o produto na porta do cliente e define esses tempos de trânsito até a mercadoria efetivamente ou ser comprada ou ser transportada da fábrica até a loja. E o sistema de transporte rodoviário é o principal agente desse sistema de distribuição devido à flexibilidade que ele tem em manusear diferentes tamanhos de carga e atingir um território muito amplo através do sistema rodoviário. Como nós estamos colocando aqui nessa segunda parte, a discussão é a eficácia das operações logísticas no serviço ao cliente. Como nós já discutimos ao longo desse curso, existe uma relação direta entre a eficácia do sistema de transporte, a eficácia da quantidade de produtos no estoque e a eficiência geral do sistema logístico como um todo. Então, a eficácia das operações está em gerenciar essas operações de transporte e gerenciamento. O objetivo é reduzir o estoque, reduzir a quantidade de produto armazenado e aumentar a velocidade de entrega. Como não existe, digamos, milagre, a única possibilidade de você, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência do sistema de transporte e reduzir estoque é eliminando a pronta entrega. Dessa maneira, incentiva-se a compra pela internet, porque os clientes percebem que não pode receber o produto na mesma hora. Então, com isso, as fábricas acabam tendo um tempo para produzir de acordo com o pedido lançado pelo cliente, sem desperdício. E isso, digamos assim, minimiza o tempo de entrega, porque os clientes que compram pela internet estão postergando esse sistema de produção e a quantidade de estoque que a fábrica tem que trabalhar. O uso da tecnologia da informação é crucial na avaliação de eficácia das operações do sistema logístico e avaliação da prestação de serviço ao cliente através da automação desse ciclo do pedido. Quando a entrada, o lançamento de um pedido para o cliente é rastreado através do sistema de estoque, de transporte, para você saber exatamente quais são os problemas que qualquer atraso pode acarretar nessa entrega do produto ao cliente. Como os transportes têm um papel preponderante na avaliação dos custos logísticos, então o desempenho do sistema de transporte vai definir melhor eficácia do sistema logístico. O que tem que se avaliar, então, aqui, quais são os custos dos diferentes modais de transporte para que possa servir para as diferentes estratégias de suprimento e distribuição do sistema logístico. Essa terceira parte da aula lança a avaliação de desempenho do sistema logístico. A avaliação de desempenho do sistema logístico é extremamente complicado porque você tem que definir parâmetros muito bem claros para conseguir comparar o sistema logístico de um produto, por exemplo, da indústria automobilística com da indústria de informática, o que é bastante complicado porque são produtos diferenciados. Né? A ideia principal é que existem parâmetros que possam avaliar de uma maneira geral o desempenho geral do sistema logístico. As estratégias hoje em dia usadas para a avaliação de desempenho do sistema logístico é bastante diversificada. A principal delas é avaliar o nível de serviço, se as pessoas estão contentes com a entrega do serviço prestado pelo sistema logístico como um todo, se o produto chegou a tempo, se há disponibilidade do produto no mercado e se há baixa variação de preço desse produto. Outro critério é o nível de terceirização, porque várias etapas da cadeia de suprimento hoje em dia estão sendo terceirizadas, porque são consideradas como serviços particulares dentro do próprio subsistema logístico, como, por exemplo, na área industrial, na área de distribuição. Então, um sistema de distribuição hoje é gerenciado por uma empresa de transporte que não tem necessariamente relação com a fábrica, mas ela simplesmente distribui produtos com o próprio correio. Então, medir esse desempenho do sistema logístico é fundamental para você poder monitorá-lo, né? Monitorar o seu desempenho. Existem vários critérios que nós vamos apresentar a seguir que avaliam, né, digamos, como esses sistemas podem ser medidos. Quase todos, de uma maneira ou de outra, estão associados com a palavra custo, porque custo é uma medida de avaliação desse desempenho. Ou o tempo de entrega, ou disponibilidade. Ao se poder medir o desempenho de um sistema logístico, leva a uma avaliação da vantagem competitiva que essas empresas que usam sistemas logísticos podem. Lembrem-se, o sistema logístico é diferenciado para os mais diferentes tipos de produtos e para os mais diferentes tipos de empresas. Então, cadeias diferenciadas de produtos diferenciados têm uma medida de desempenho logístico melhor ou pior, na realidade do estudo. De uma maneira geral, essa avaliação de desempenho do sistema logístico está ligado à integração que os elementos participantes têm, essa capacidade de posicionamento no mercado e agilidade na entrega e na transformação do produto, desde matéria-prima até produto final acabado. Então, essa medida, essa mensuração passa a ser, digamos, um grau também de eficiência do sistema logístico, porque essa medida é muito difícil. Quanto maior a capacidade de medi-la, melhor também será o sistema logístico. Pode-se dividir essa avaliação de desempenho do sistema logístico em quatro blocos, né? Aqueles índices que medem serviço ao cliente, qualidade e atendimento, aquele que mede custos, aquele que mede produtividade e aquele que mede gerenciamento de ativos ou o sistema financeiro que financia, digamos, esse sistema logístico. Essa figura mostra alguns dados de avaliação de desempenho do cliente, né, que diz respeito à disponibilidade do produto, velocidade de gerenciamento do ciclo do produto, que é o tempo entre o cliente lançar o pedido e receber o produto na sua casa, e avaliação de sistemas de informação de apoio e suporte ao produto se tiver que haver alguma devolução. Nessa quadro, nós mostramos alguns critérios para avaliação de custo, que é custo total, custos funcionais, para o lançamento de custo, digamos, forma de custeio. Esses custos podem ser classificados em três grandes blocos: os custos econômicos, contábeis e logísticos, porque no caso, por exemplo, dos econômicos, ele tem que considerar os custos de curto e longo prazo. No curto, custos marginais e fixos; no longo, os custos médios e custos variáveis. As outras considerações sobre custos são os custos contábeis, onde eles são efetivamente lançados e apropriados. Sob o ponto de vista contábil, são os custos diretos e indiretos. E, finalmente, os custos logísticos, que dizem respeito ao custo de transporte, armazenamento. Neste quadro, vocês podem ver alguns critérios para avaliação de desempenho sob o ponto de vista da produtividade. Aqui ele divide isso em produtividade ao nível macro e micro. Ao nível micro, diz respeito a equipamento, mão de obra, e o nível macro ao desempenho financeiro da empresa com receitas e venda. Cada um desses critérios está do lado o nome do autor do livro que lançou esse critério. Por fim, mostramos alguns indicadores de desempenho do sistema logístico, como o de gerenciamento de ativos. Esses critérios dizem respeito ao nível de estoque, giro do estoque, obsolescência, retorno do capital, retorno sobre o investimento e retorno sobre os ativos. Então, como nós mostramos aqui, essa avaliação de desempenho passa por avaliação do nível de serviço, do custo, do desempenho dos ativos e da produtividade micro e macro das empresas. Como nós estamos apresentando nesse curso, a medida de avaliação de desempenho da cadeia de suprimento é complexa, porque são diferentes produtos, diferentes empresas que têm desempenho diferenciado. O único elemento comum entre elas é o custo que é distribuído e custo agregado, que só é pago quando o cliente consome o produto final. Então, essas avaliações vão do desempenho do nível de serviço ao cliente ao desempenho contábil e financeiro das empresas. Portanto, existem cadeias de produtos mais eficientes do que outras. De acordo com a cadeia a qual o produto que você produz pertence, você terá, então, um custo maior ou menor, um nível de atendimento maior ou menor, um nível de desempenho financeiro maior ou menor e um nível de atendimento final ao cliente maior ou menor. O resultado pode ser uma variação muito grande de preço na ponta do produto. Outro aspecto a ser considerado na avaliação de desempenho do sistema logístico é a gestão da demanda. O principal aspecto na consideração da avaliação da gestão da demanda é a capacidade de serviço e o nível de atendimento ao cliente. Uma das características principais do aspecto da demanda é a variação muito grande e a sua sazonalidade eventual. Porque diferentes épocas do ano você tem mais ou menos desejo dos clientes em consumir este ou aquele produto da cadeia de suprimento. Então, aliado ao nível de serviço, você tem que fazer uma avaliação de demanda que consiga normalizar isso para que não haja uma variação muito grande de produto. Já que o princípio básico do gerenciamento da cadeia de suprimento é manter um fluxo constante de produtos a preços constantes. E é isso que vai trazer uma avaliação do desempenho do sistema logístico como bom estado. Esse quadro mostra como a capacidade de nível de serviço pode ajudar no gerenciamento dessa sazonalidade na gestão da demanda. Porque, eventualmente, os pontos de vale ou de ociosidade do sistema podem ser compensados por um período de sobrecarga. Essas estratégias são compensadas através do incentivo ao consumo nesses períodos de ociosidade, através de serviços personalizados, através de uma segmentação do mercado e etc.